Men vi siger, at hvis huset er tomt. Padre Quevedo, um parapsicólogo. Padre Quevedo, um parapsicólogo. E se você deixar a casa vazia, você pode colocar... Parapsicólogo. Colocar câmeras dentro da casa. Não, esse é de bom português, que é, desculpa. Deva, em parapsicólogo. Nós não vamos ver acontecer nada. O que acontece é por causa das pessoas, as próprias pessoas... com fenômenos paranormais, estão provocando aqueles fenômenos. Ele acredita que não existem espíritos. Så ham her, han tror, at der ikke findes, altså at det er selve de mennesker, der bor der, der får de fenomener til at ske. Mas os parapsicólogos atestam que os fenômenos acontecem, registram, eles têm registro, têm comprovações que os fenômenos espirituais existem. Men parapsicologerne, de registrerer, og de har beviser for, at de sker. O que nós compreendemos, porque existem dois tipos de fenômenos sobrenaturais, entre aspas. Fordi vi tror, der er to forskellige typer fenomener. Os produzidos pelos próprios médios, fenômenos chamados anímicos. Den som sker på grund af selve personen, det vi kalder animisk. E os fenômenos produzidos pelos espíritos, mais com os nossos fluidos, o ectoplasma. Og den som foregår på grund af ånderne, men ved hjælp af vores energi. Então é por isso que em toda casa mal assombrada, em todos os fenômenos de poltergeist. Så derfor i alle de spøgende huse og der hvor der er poltergeist fenomener. Necessariamente tem que haver médium doando fluidos, médium muito raro, médium de efeitos físicos. É da nødt til at være til stede et medie der skal donere det energi. Esses tipos de médium são os mesmos médium que fazem cirurgias espirituais. Eles doam fluidos de efeitos físicos, são muito raros. Den slags média é de samme, der lever kirurgisk, åndelig kirurgi. E através desse fenômeno de efeitos físicos, os espíritos utilizam aquela energia para fazer, intervir no mundo material. Og via de her fenomener, benytter åndene sig af den energi, så de kan påvirke den fysiske verden. Então, normalmente, nos fenômenos de poltergeist, tem jovem ou uma jovem que é médium de efeitos físicos. Så i de poltergeist fenomener, der må være en person, som er medie, fysisk medie. E ela está doando fluidos. Normalmente, na adolescência, com os hormônios, com os problemas, a rebeldia dos jovens, aquelas energias ficam descontroladas e os espíritos brincalhões ou maus se aproveitam para assustar as pessoas. Og vi ser i puberteten, de der unge med under påvirkning af deres hormoner, de donerer meget energi, og der kan ske ting. Porque os espíritos só conseguem intervir no mundo espiritual se tiver os fluidos que precisam para isso, fluidos muito raros. Fordi ånderne kan kun påvirke eller have en indgriben i den fysiske verden, hvis de har de rigtige energier til det. Por isso que ninguém precisa ter medo de espíritos. Så derfor behøver man ikke at være bange for ånder. Vocês têm medo de espíritos? Jeg er ikke bange for ånder. Não mais. Eu estou vendo 9 espíritos aqui. Jeg ser nye ånder her. Esses eu não tenho medo. É porque eles estão quietinhos. São vocês. Vocês são espíritos encarnados. Os espíritos são gente como nós. Ånderne, de er mennesker som os. Eles não têm superpoderes, não. São pessoas, seres humanos. Og de har ingen superkræfter. E do mesmo modo que tem pessoas que não gostam da gente, espíritos que não gostam da gente. Og ligesom der findes mennesker, der ikke kan lide os, og ånder, der ikke kan lide os, der ikke bryder sig om os. Tem espíritos que nos amam, que nos protegem, que nos inspiram para o bem. Findes der også ånder, der elsker os og beskytter os. O espiritismo diz que aquela crença da Igreja Católica do anjo da guarda é verdadeira. Todos nós temos anjo guardião, espírito mais elevado que nós, que nos ajuda, que nos orienta, que nos inspira. Som den katolske kirke siger, at der findes en skytsånd. Espiritismen siger, det er rigtigt. Vi har alle sammen en ledsager, en skytsånd. Então, como nós estávamos falando de apego às coisas materiais, vamos falar pouquinho sobre desapego. Så da vi nu snakkede lidt om det at være knyttet til materielle goder, så lad os nu tale lidt om at give slip på den. Porque eu soube que aqui tinha uma pessoa hoje com depressão financeira. Fordi jeg har fået at vide i dag, at der findes en person her, som har